Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, o comentarista político da CBN, nos traz o seu pitaco diário. E vamos começar dando um bom dia ao nosso comentarista e perguntando: não teve pilcha gaúcha na sessão da Câmara? Bom dia. Bom dia, Marcão. Bom dia, ouvintes da CBN. Correto. Como eu havia dito anteriormente nesse mesmo microfone, o vereador Paulo Rocha, que gosta, né, de chamar a atenção para a sua nobre pessoa, augusta pessoa. O nosso vereador é oriundo ali de onde é o Marcão também, da comunidade do Porto Meiro, daquela brava comunidade. Muito bem. Com muito orgulho. Exatamente. E lá foi dito que o vereador iria ontem, na primeira sessão, depois que encerrou os trabalhos e voltou ontem, que ele iria montado no lombo de um pangaré. Mas, bah, que tal? Tal. E pilchado, para quem não sabe, a pilcha, né? Que é aquela indumentária do bravo gaúcho lá dos Pampas. E também ia de goiaca, etc e tal. Mas aí cortaram o barato do vereador. Mostraram para ele uma lei, viu? Lá nos anos 90, o Hermes Vettorello, que já faleceu, foi presidente da Câmara. Lembro disso. Ele criou uma lei, né? Uma lei polêmica, dizendo que a pilcha seria o... E passou lá. A pilcha seria o vestuário oficial do município. Existe essa lei, por incrível que pareça. Existe. É, existe. Mas nessa lei diz que é o traje oficial, mas que não poderia os vereadores vir vestir pilchados na Câmara. E aí mostraram a lei pro Paulo Rocha, coitado. Ele estava lá ontem com aquele palitozinho dele, de costumeiro, com a cara de guri cagado, todo tristezinho, porque não deixaram ir pilchado a sessão de ontem. Mas o bom interessante da sessão de ontem, que não foi de pilcha, mas um bom, quase que metade da sessão, foi gasto com a vereadora Anice Najib Gazoi. Porque ela não se sabe se é para chamar atenção também para a sua pessoa. O fato é que, no ano passado, Marcão, ela entrou com várias dezenas de projetos de lei. Mas um monte. Alguns projetos de lei que não tem o menor sentido. E esses projetos de lei, ontem estava sendo debatido alguns deles, a maioria foram rejeitados pelas comissões. Como você sabe, a Câmara tem as comissões, Comissão de Justiça, Legislação, Finanças, Turismo, eles, todo projeto que vai ser debatido, eles analisam. E se não tiver fundamento, ali já nasce morto. E a maioria dos projetos de lei da vereadora foram barrados nas comissões. Mas, enfim, é o nosso legislativo, todo mundo conhece, sempre nos surpreendendo. Foi isso, Marcão. Temos um apagão no Brasil inteiro na tarde desta terça-feira. Foi. Um apagão que atingiu 11 estados brasileiros. Ele veio, isso foi causado por uma... O sistema elétrico brasileiro anda no fio da navalha. Pra vocês terem uma ideia, todo ano ele cresce em média 1,5% a 2%, é o crescimento do sistema elétrico brasileiro, que ele cresce 2% para atender a demanda, né? Porque a economia tem que crescer e o oferecimento de energia tem que crescer concomitantemente. Muito bem. A base do crescimento é dos últimos 20 anos é de 2%. E este ano, pasme os senhores, até a data atual, o último esse exercício que nós estamos vendo, cresceu 9%. Devido ao calor intenso que se abateu sobre o país, os ar-condicionados, os ventiladores todos ligados e o consumo foi lá para cima. Resultado, um apagão atingiu 9 estados. Só aqui no Paraná, mais de 500 mil domicílios foram atingidos. 61 cidades paranaenses. O sistema caiu, não é? Uma produtora de energia do Pará, para socorrer aqui a região sul-centro-oeste, mandou energia, uma carga de energia para suprir a demanda aqui nesses estados do sul e do centro-oeste. E isso assoberbou o sistema caiu. Em alguns lugares, 1-2 minutos de falta de energia e em alguns lugares, como o Rio de Janeiro, a energia faltou uma hora. Agora você me pergunta, qual o resultado prático disso? O resultado prático disso vai ser o seguinte, durante a eleição da senhora Dilma Rousseff, este assunto será exaustivamente lembrado pelo pessoal do PSDB. Porque na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, houve também um grande apagão e o pessoal do PT colocou apelido no Fernando HC de o Senhor das Trevas. Eu me lembro bem disso. E agora, naturalmente, esse fato que aconteceu ontem, esse apagão de ontem, será lembrado na campanha eleitoral. Serão dois fatos lembrados. A economia do Brasil que não vai bem e agora do apagão. Quem perde com isso é os brasileiros, que ficam sujeitos a um sistema fragilizado que a qualquer momento pode cair. Não é verdade? É isso que se passou. A imprensa iguaçuense vai ter mais um veículo de comunicação. O iguaçuense terá mais informações. Quem tem os detalhes do que é este projeto é o nosso comentarista. Diga lá, Lucas, o que vem por aí. É verdade, Marcão. Todos sabem que há mais de 20 anos, Foz do Iguaçu amarga o fato de ter apenas um jornal diário. A Gazeta do Iguaçu, a Gazetinha, né? Só ela que impera aí, absoluta. Ela está há mais de 20 anos na praça, se bem que, segundo consta, tem um passivo, né? Ela tem uma dívida enorme, mas enfim, essa dívida está escalonada, eles fizeram um refis, estão pagando. Mas o que eu quero dizer é que vai vir sim um grupo forte da cidade, empresários, que me pediram ainda para não citar os seus nomes, mas está lançando sim um jornal diário e até o final do mês esse jornal estará nas bancas, circulando. Chamar-se-á A Fronteira 24 Horas. Eu quero dizer que esse nome já foi, inclusive, registrado, né, para a marca foi registrada já em cartório, portanto, A Fronteira 24 Horas estará circulando. O grupo já está procurando colaboradores, como diagramadores. Se você é ligado a jornal impresso, é repórter, gostaria de escrever num jornal impresso, você pode, na CBN, poderá ser umas convidadas para escrever no jornal diário. Portanto, A Fronteira 24 Horas vem aí. Quem ganha com isso? Todo mundo que mora na fronteira. Toda gente, porque quanto mais informação, quanto mais jornal, quanto mais televisão, quanto mais rádio, melhor para o povo. Porque a imprensa é, como eu disse, o quarto poder. É a imprensa que leva a informação. É a imprensa que denuncia o político corrupto. É a imprensa que fala do sem-vergonha que roubou o vizinho, etc, etc. Viva a Foz do Iguaçu, que vai ganhar mais um jornal. Só que demorou. Se eu for convidado para escrever lá, eu, o Língua de Trapo, eu irei. Marcão, você tocou num assunto curioso. Às vezes as pessoas ficam curiosas em saber, mas por que Língua de Trapo, né? Eu vou explicar aqui, pela primeira vez aqui nesse microfone. Ninguém colocou apelido em mim, porque apelido em mim não cola. Não sei por quê, já tentaram vários apelidos, não cola. Agora, esse nome que você coloca, esse cola. Nome, esse nome, Língua de Trapo, para quem não sabe, fui eu que criei. Mas por quê? Porque eu achei bonito, Língua de Trapo, chamou atenção, tanto é que pegou. Já está aí há quase 20 anos, né? O meu site, durante 10 anos, chamou-se Língua de Trapo, depois eu resolvi mudar para galucas.com.br, mas o apelido Língua de Trapo pegou na minha testa. Mas o apelido que botam em mim não pega, mas o apelido que eu boto nos outros pega. Ô Marcão, só para terminar essa charopada, eu quero dizer que o prefeito Reni Pereira, no final do ano, ele não tirou férias. Não? Não, ele ficou trabalhando aí, ele e a mulher dele, a Cláudia Pereira, da Ação Social. E agora ele vai tirar uns dias para descansar, ele é esposa, filha, e vai embora aí por uns dias e deixou, segundo eu soube, deixou lá uma demissão lá de 3 figurão do primeiro escalão e segundo escalão do governo dele, tá prontinha lá e quem vai ter que executar, entregar para os rapazes que serão premiados será a vice-prefeita, a dona Ivone Barufaldi. Ivone Barufaldi, né? Então é isso aí que nós temos para dizer hoje, viu? Ela ainda sentou na cadeira e já tem uma banana para descascar. Em política tem dessas coisas, tem dessas, né? Coisas. Vai caber a ela, segundo me falaram. Eu quero dizer também que o indicado para a comunicação do Reni, o senhor Luciano Vilela, né, que é o diretor de comunicação, não tem secretário, é diretor. Ontem eu tentei alcançá-lo no telefone, liguei umas 3, 4 vezes, nada para ninguém. O homem não atendeu o telefone, mas enfim, vamos ver se ele passa a nos atender. Comunicação social? É, nós precisamos de comunicação social. Certeza. Não precisamos, Marcão? Quem não comunica se estrumbica. Já dizia o velho Chacrinha. Hélio Eduardo Lucas, o comentário político de todos os dias aqui na CBN, volta amanhã. Bom dia, até lá. Bom dia.